pega, pega, pega, pega, pega, pega. Eu amei sua valer, alguém que me iludiu. Fiquei noite sozinha, esperando você. Mas agora mudou. Platinado.